vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, traz de volta o teu amor. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Alô, menino urbano, a marca diferenciada. Eu volto atrás da minha decisão. Você pode até tá bem, mas eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra mim.